Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações idosas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Marte e esse é o 108º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio, eu e dois queridos convidados vamos tratar a respeito de um assunto, por que não dizer, sábio, um assunto experiente, um assunto foda, que eles são os velhos mais fodas da cultura pop. Vamos falar de tudo a respeito de o que é ser um velho foda, que nem todo velho é foda, mas tem alguns que o são. E para falar deste assunto, eu trouxe diretamente do Nerdópoli Podcast o senhor Tom Marcos, antigamente conhecido como o Gênio do Mal. E aí, Tom? Ainda pode me chamar, porque eu adotei o nome de volta. De volta. Eu sofri um reboot. Tá bom. Como eu digo lá... Você é um macaco louco? Como diz lá no meu site, bom dia para a nerdia, né? Vamos falar aí dos velhos mais sábios. E eu aprendi a duras penas, é assim que fala, né? Que nem sempre a idade quer dizer sapiência, infelizmente. É, né? Muito bem. Uma recomendação que eu faço rapidinha para os ouvintes. Ouçam um dos últimos episódios do Nerdópoli que fala sobre Fusca, o filho da guerra. Cara, eu adorei. Esse episódio foi muito bom mesmo, cara. Muito bom. Como diz o Eduardo Costa lá, a gente tira o tema do pote, né? Um outro também que eu gostei muito foi o Kung Fu Mortal do Bambu. Você bota naquele lugar mesmo, é, por aí. E além de Tom Marcos, o Gênio do Mal, eu também trouxe diretamente de um dos podcasts mais sumidos e também mais favoritos que eu gosto dessa podosfera de meu Deus, do Falando com a Bunda, Sebs, o Jacu de Ouro. Fala, Sebs. É um Pokémon, ele só fala o próprio nome. Sebs. Imagina o golpe do Sebs falando com a bunda. Ele pega a mão na bunda e solta umas bolinhas assim. Acho que eu vou ter que explicar pra ele o porquê que o teu podcast se chama Falando com a Bunda. Por favor. É, né? Você não entendeu a referência, entendeu, Tom Marcos? Na hora que abre a capa do site, ele vai entender. Sim, é o filme do Ace Ventura, o idiota. Eu já entrei no site. Muito bem, o garoto esperto, viu? Ele é tá igual o Capitão América, ele entendeu a referência. Entendi. Nenhum site que se chama Falando com a Bunda ou do meu outro amigo meu lá é Exmorroida, eu tenho que visitar pra entender a ideia. Exmorroida? Ô, Sebes, você deixa pra ver o Exmorroida depois, tá? Obrigado. Não. E falando com a bunda, morreu? Morreu, voltou, morreu. Um tipo de voltou, né? É o podcast mais antigo com apenas 30 episódios. Tem 30 já? Eu já tenho falando com a bunda tem o quê? Tem uns 3 anos? Ô, Alexandre, eu falando com a bunda, pelo que eu entendi, ele é tipo uma ideia. Ideias morrem. É bem por aí. Para falar sobre um episódio rapidinho para recomendar aos meus ouvintes, Popeye, o elo perdido do entretenimento. Cara, como é que vocês conseguiram ressuscitar o Popeye? Cara, também não sei. E olha que você participou do episódio, né? Ah, velho, esse episódio, cara, tem um cara que grava com a gente, tá gravando direto agora, o Lucas Libani. Defina direto no seu podcast. Uma vez a cada milênio. Direto é que toda vez que tem gravação, pronto. Ok. Entendi. Aí, cara, ele é nosso Google, ele lembra de umas coisas. Você fala assim, cara, sério mesmo? De onde você tirou isso? ele, Cara, ele é foda. Só pra constar, posso me defender? O ouvinte do Paranerd deve estar achando, quando você perguntou se eu entendi a referência, né, do Falando com a Bunda, e eu falei do Ace Ventura. Aí o ouvinte deve ter imaginado, ah, ele correu lá no site pra ver. No momento, não tem mais o Ace Ventura. É. Então quer dizer que eu visitei realmente o site antigamente. É, pior que é verdade. Isso é verdade. Olha aí, viu? Bom, voltaremos daqui a pouquinho com esses temas dos velhos, depois dos recadinhos. Vamos lá. Bom, muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, você está ouvindo esse podcast via feed, não se esqueça que existe o site www.paranerdia.com.br. Visite o site, dê um clique lá na nossa página para dar um feedback para a gente, é sempre muito bom. Mas caso queira nos mandar alguma informação por outros métodos, podemos usar também o e-mail, que é o paranerd@paranerdia.com.br. Também tem o Twitter, que é o @paranerd, e a página do Facebook, que é o /paranerd. Bom, esse mês tivemos pouquíssimos comentários. No episódio da Era do Apocalipse, só 3 pessoas fizeram 4 comentários, então vamos lê-los agora mesmo. O primeiro deles foi Paulinho, que nos disse o seguinte: esses meninos realmente manjam dos Paranauerdia. Sensacional, parabéns, grande mestre. Outro que nos fez um comentário também, Rafael Dourado, diz o seguinte: Tony Stark tem o melhor superpoder de todos. Não somente porque sua fortuna lhe permite criar outros poderes, como é um poder que existe de verdade. Infelizmente não para mim. E nem para mim também, Rafael. O Rafael Dourado ainda teve outra pergunta, que foi o seguinte: o poder do Sugar Man, do Homem Doce, é causar diabetes nos seus inimigos? Não, é só ser ridículo mesmo. E um último comentarista que nos fez o comentário foi o Sr. Antônio C. Pereira. Ele diz o seguinte: salve, Nerdmaster, é sempre bom ouvi-lo, seja em outros podcasts ou aqui no Paranerd, que é 2 vezes melhor. Muito obrigado. A Era do Apocalipse foi a minha entrada no mundo das comics norte-americanas, o que ocorreu de uma forma bem inusitada. Por não ter os dons atléticos, eu trocava algumas das aulas de educação física pela biblioteca da escola. Sempre que possível, eu dava uma fugida para lá quando estava aberta, lógico. E revirando o espaço reservado, encontrei uma pilha enorme de HQs da Marvel em uma mesa. Diferentes títulos e sagas, nem todas completas, mas algumas quase completas. A mais próxima de ter todos os números era justamente o arco abordado neste programa, e alguns outros arcos como Falange, Motoqueiro Fantasma, Zodíaco, e alguns arcos menores do X-Factor e do X-Force. Na época eu achei a Era do Apocalipse algo inacreditável. Hoje tenho que admitir que está bem datado e com alguns furos. E umas soluções de roteiro bem bobas. Vi o arco novamente uns 2 anos atrás. Mas na época era muito boa. Teve alguns spin-offs como Exterminados e o reavivamento dessa realidade alternativa na Guerra Secretas 2. Contudo, são coisas tímidas se comparado às obras de origem. Até breve e abraços do Carcaju Maneta. Muito obrigado, Sr. Antônio. Além desses comentários, eu também tenho alguns amplexos e alguns óstolos para mandar. Caso você não sabe, amplexo quer dizer abraço e ósculo beijo, tá? Então, sossega o fato que você não sabe. Então, arruma um dicionário, é bom também. Para os meus amplexos, eu quero mandar um amplexo para Paulinho, que nos fez esse comentário aqui. Também um amplexo para Nicolas de Oliveira, outro para Arthur Bonifácio e um amplexo também para Clodoaldo Simões. já os meus ósculos, temos um ósculo bem caprichado para a dona Suelen Nastri e um outro ósculo mais caprichado ainda para a dona Ana Carolina. Além disso tudo, eu gostaria de mandar também as fezes o senhor Brunão do Jurassic Cast, ele sabe por quê. Bom, esses foram os recados, fiquem agora com o programa sobre os velhos. Eu sou seu pai. Estamos de volta. Bom, querido Marcos, o gênio do mal. O negócio é o seguinte, falamos sobre velhos fodas, mas nem todo velho é foda, concorda comigo? É, tem velho que é, tem velho que é foda e tem velho que é foda. Né? Depende muito da conjectura e do humor da pessoa na hora, né? É, sim. E você concorda comigo em que isso se deve muito à chamada idade do me processa? Aí é que tá, eu concordo e discordo, vai do velho, na verdade, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa eu vou só colocar aqui no chat. Dita. Colocar no chat, o que adianta colocar no chat pra quem tá? Porque tá próximo, né? Caralho. Então, tá vendo? Vocês podem falar que a pessoa não vai ouvir. É uma pessoa, né, que já tá avançada. E é uma pessoa que tá no momento, foda-se, da vida. Uhum. Só que eu percebi que essa pessoa sempre esteve no momento foda-se. Então não foi a idade que deixou a pessoa irritar. Você não percebeu isso nem na tua infância? Não, eu percebi só depois de grande, de também, né? Passar dos 28 aí, que eu comecei a perceber, caralho, essa pessoa sempre foi assim. Ouvinte, pra quem quiser saber, ele tá falando da mãe dele, tá? É. E aí o que acontece? Não é a idade que faz a pessoa entrar no tal do me processa. Eu acredito que as pessoas que têm essa a gente chama do me processa, aquele velho que não liga pra absolutamente nada, né? Palavrões e atitudes, mija na calça porque quer, porque acha legal. Mas o que eu acho é assim, a pessoa já tinha uma moda caralha na vida. É, um exemplo, uma pessoa nova que vai virar um velho me processe, próprio aí o símbolo do Falando com a Bunda, né, o Jim Carrey, ele vai virar muito um velho me processe, sabe? Então eu acredito que o me processe já tá no sangue da pessoa, ele só vai amadurecendo. Por exemplo, o Nerdmaster é um pedagogo, né, um professor. Melhor ser um pedagogo do que um demagogo, né? E à medida que ele foi envelhecendo, o professor que há nele vai amadurecendo e ele vai se tornar um professor melhor. Assim espero. Então, assim, o me processe já tá no sangue. Não é porque a pessoa não acorda um dia com 60 anos e fala, pronto, não ligo mais pra nada. À medida que os anos vai passando, ela vai deixando de ligar porque já tá no DNA dela. É, já é da pessoa. É que um velho fazendo asneiras chama mais atenção do que um jovem. É, verdade. Eu não sei se tu concorda comigo, Sebes, mas é que vai chegando uma certa idade... Não, eu nem sei se você falou, mas eu vou concordar. Não, mas é que vai chegando uma certa idade e vai começando a surgir na mente da pessoa um interruptor. Um bonito interruptor, assim, daqueles antigo liga e desliga, quando você liga e desliga e faz até tec, sabe? Plec, então. E em cima deste interruptor surge a frase, foda-se, né? E as pessoas, dependendo da pessoa, porque esse interruptor surge na mente de todo mundo, tá? Isso não é vantagem de um tipo de pessoa só, não. Esse interruptor surge na mente de todo mundo, mas de pessoa pra pessoa, tem pessoas que ligam este interruptor e as que não ligam. Tu concorda comigo que os velhos fodas são os que ligam? Sim, são. Eles são, eles, tipo... Eles, até porque eles já têm, como diz o nosso camarada Marcos, ele falou, o professor já tem a predisposição a falar, oh, foda-se. Ah, mas chegou na idade que o cara tá, tipo, começou a se, pouco se fuder mesmo, que já passou por um monte de coisa, não precisa de ficar dando falando nada pra ninguém, falar, ah, que se foda, foda todo mundo e foda-se. Tem gente que faz isso antes, né? Marcos, tua opinião. Um exemplo aqui pra enfatizar que o foda-se já esteve lá a vida inteira. Nossa, bem, bem humor negro, é igual câncer, ele fica lá por muito tempo e ninguém nota. É a tua mãe de novo? Não, graças a Deus. Enfim, o foda-se sempre esteve lá, mas vamos lá, eu vou usar três exemplos. É, casamento, trabalho, casamento, trabalho, dois exemplos pra facilitar. Se eu tenho um casamento de 5 anos, eu posso até querer mandar o foda-se, mas eu vou pensar duas vezes, né? Ou 3 ou 4, para falar qualquer coisa no modo foda-se. No meu emprego, se eu tenho um emprego de 2, 3, até 5 anos, de novo, eu posso querer ligar o foda-se, mas eu tenho prioridades que me impedem de fazê-lo. Se eu tenho um casamento de 50 anos, tanto faz, entendeu? O que eu falar, a pessoa não vai embora mais. Se eu tô num emprego e eu já sou aposentado, tanto faz se ela me mandar embora. Eu não vou ficar sem dinheiro. Então é isso que eu tô te falando. A única diferença de um velho, de um idoso, né? Então usando a palavra velho, pode ser pejorativo, sei lá. Do idoso para um novo é que o idoso tem menos a perder. Tá aí. Gostei. Vou entrar num tema agora que eu quero a opinião de Sebes a respeito disso. Tom Marcos falou a respeito de aposentadoria. Você concorda que aposentadoria para alguns é sinônimo de liberdade? Para muitos, né? Muito nego acha que vai, tipo, quando começa a trabalhar, fala, nossa, quando me aposentar, acha que vai, tipo, vai ser aquela parada de tudo liberdade, tudo fácil, sei lá, tem um nego meio maluco. Tipo, mas não, você falou, tipo, a pessoa da liberdade, como assim liberdade? Posso fazer o que eu quiser? A pessoa, bem nesse sentido. A pessoa pode fazer o que ela quiser quando ela quiser. Assim. Não, mas tem gente que espera aposentar pra ligar o interruptor, entendeu? Não, mas será mesmo? Mas tem nego que a gente, que esse nego que ele já liga. Tá velho, aposentado. Liga de vez em quando o interruptor, não espera só até liberar a aposentadoria, não, será? É possível, é possível. Porque, tipo, eu também acho como o Marcos, eu acho que esse negócio é intrínseco da pessoa. De vez em quando ela deve ligar, só que, tipo, deve dar uma segurada a mais por causa de vários fatores e tal. Tipo, no trabalho tem hora que você quer mandar a porra toda pra caralha. Pode falar caralho aqui, né? É, pode, eu não blipo os palavrões. Você pode falar o palavrão que você quiser, cacete. Vai a merda, porra. Ah. Eita, tomar no cu, não gosto de palavrão, não. Isso, vai te fuder. Olha, é o seguinte. Eu posso dar minha opinião? Já é hora? Por favor. Então tá. Por exemplo, tem uma pessoa que nós falamos hoje dela no Esquenta. Que a gente aquele não vai primeiro repetir. Nome? É, aquele primeiro nome. Por exemplo, essa pessoa acredita que vai ser um velho insuportável, independente de ser aposentado isso, ou não. Isso, deixa a piada interna pra ninguém. Não, eu não. Foda-se a pessoa. E dentro do cast eu não vou poder falar o nome dessa pessoa, seu canalha, seu maldito. Eu não vou blipar, foda-se também. Calma aí, ô Alexandre, vamos usar um exemplo que as pessoas conheçam: o Cunha. O Cunha já é um velho filho da puta. É, não, então não serve. Esquece a minha teoria. Você eu acho um exemplo que... de velho filho da puta? Você quer, né? Você quer? Tornei. Mas olha só, ele é um velho filho da puta ou um filho da puta que ficou velho? Não, ele já é um velho filho da puta desde a época que eu era criança. Não. Eu nunca vi o Sarney novo, cara. Ele ligou. Era que nem o Leslie Nielsen, cara. Eu nunca vi aquele corno de cabelo preto. Ah, sabe uma pessoa que vai virar velha, filha da puta? Ah, o cara que... Um dos Hulk. Esqueci o nome dele. O Bixby? Não, o outro. O segundo. Eduardo Norton. Norton. Norton vai ser um velho, filho da puta. Tem gente que já acha ele filho da puta hoje em dia. Exatamente. Só tá faltando ficar velho. Ele não vai ser um velho filho da puta. O filho da puta tá envelhecendo. É, o que eu acho assim, a aposentadoria, ela não define liberdade. Uma coisa que eu soube recentemente, que eu tenho... 3 ou 4 grupos de Telegram, WhatsApp da vida que eu participo, e num desses grupos a galera falando: cara, o Collor apareceu rindo no Senado enquanto a galera tava votando o impeachment da Dilma. É, porra, lógico, ele sabe como é que foi a situação. Ele esperou 20 anos pra isso, gente. É, né? Aí o Collor... Ah, mas porra, o Collor é um cara alto, eu tive com ele, um dos caras é de Brasília, né? Eu vi ele um dia ali passando pelo Senado, o bicho tem quase 2 metros de altura, 1 metro e cacetada, é alto pra cacete. Aí não deu nem 2 segundos, porra, ele é grande assim, é? Então ele é realmente um grande filho da puta. Vamos lá, aposentadoria não define liberdade, sabe por quê, Alexandre? O quê? É, por exemplo, eu fui desligado do meu emprego anterior. Uhum. Né? E aí eu tô falando assim que o termo liberdade não se encaixa, por quê? A pessoa vai ter mais tempo pra ficar em casa? Vai. Mas nem sempre ela vai ter o dinheiro. O dinheiro é que proporciona liberdade. Na verdade, assim, eu não tô querendo ser capitalista, apesar de ser capitalista, né? Mas o que proporciona liberdade, ir e vir, e ter e poder, é o dinheiro, na verdade. Quando a gente é desligado na empresa, a gente recebe uma bolada dependendo do seu salário e de quanto tempo você fica na empresa, né? Em alguns casos, é. Mas dependendo do seu salário, de quanto tempo você ficou na empresa, você recebe um dinheiro bom. Eu fui desligado do meu antigo emprego, eu consegui ficar, Alexandre, 6 meses em casa, por conta própria, vivendo deste dinheiro, né? E até as reservas começarem, aí eu ver que, olha, agora é a hora de arrumar outro emprego. Nesse momento, nesses 6 meses, eu posso dizer que eu tive liberdade. Porque chegava, minha esposa chegava e falava assim, quero ir no lugar X, nós íamos. Eu quero subir na casa, eu quero descer, eu quero ir na casa da sogra, eu quero comprar roupa. Isso é liberdade. Eu tô falando muito de comprar e ter, porque na verdade liberdade é isso. Se eu chegar pra você e falar, Alexandre, vamos ali no Maranhão rapidinho? Tu tá maluco? Depois que eu falei do Sarney? Ou então, Alexandre, vamos ali na praia rapidinho? Tipo assim, tem 1 milhão de coisas. Você pode ter o dinheiro, mas não ter o carro. Pode ter o carro, mas não ter o dinheiro. Pode ter o carro e o dinheiro, mas tem que trabalhar. Nem sempre a aposentadoria quer dizer liberdade, porque o cara tem muito tempo pra ficar em casa, mas recebe R$600 por mês. Boa. É. Ainda está preso a casa dele. Ele tem o cartão de ônibus que permite ele ir e vir, mas fatalmente ele não vai pra lugar nenhum, porque ele não tem o que gastar lá quando chegar. Tá bem, justo. É, verdade. Mas é uma outra coisa relacionada à idade. Idade traz sabedoria, Sebes? Nem sempre. Por quê? Olha o nosso... Nossa, ele começa a rir. Nerdmaster. Ah, tá. Obrigado. Eu não sou velho ainda, seu maldito. E tu, Marcos, tu acha que idade traz sabedoria? Em tese, deveria. Sabe, esse cast me fez muito bem, Alexandre. Gostaria de agradecer. Porque tem como você falar mal da tua mãe? Exatamente. O que que acontece? Eu vivi um problema aí recentemente com essa pessoa, né? No qual eu achei que a pessoa mudaria e não mudou. E eu coloquei no Facebook, aqueles desabafos de Facebook idiota que a gente não devia fazer, mas faz, né? E teve uma amiga que comentou embaixo assim, ai, não liga que isso é coisa da idade. E eu falei, respondi embaixo, eu me recuso a aceitar essa desculpa de que é coisa da idade a pessoa fazer besteira. Porque, por exemplo, o Silvio Santos, ele é um porra louca? Ele é um porra louca, mas ele não maltrata as pessoas. Não, calma que a gente vai botar mais isso. Vai botar isso como exemplo. Ele é um dos maiores exemplos de velho foda. Eu quero, inclusive, vamos tirar Silvio Santos da lista e botar ele como o concurso. Porque ele é o epítome de velho foda da história da humanidade. Ele é. Eu só quero dizer que tem dois caminhos que a pessoa que vai envelhecendo toma. Uns, a minoria, infelizmente, absorve tudo que viu, tudo que aprendeu, todo o sofrimento que viveu, né? E transforma aquilo em experiência. Esse caminho eu não posso trilhar, esse caminho eu posso, eu vivi isso, eu já sei o que pode acontecer. E posso ensinar meu filho e posso ensinar meu neto. Outros, a grande maioria, pega tudo que viveu, todas as dificuldades, todas as coisas, Sebes, e transforma em amargura, né? Então, enquanto o velho sábio, ele acorda de manhã e fala, já vivi um dia como esse, não vou cometer os mesmos erros, o outro acorda e diz, porra, de novo essa merda, e vou irritar alguém só pra passar o tempo, sabe? Sei, esse negócio de, tipo, ah, pode por causa da idade, meio é foda. Eu não concordo. Isso é uma desculpa escrota. Não, eu também não. Isso é uma desculpa escrota. Ah, pode por causa da idade. Se não pode porque é criança, pode porque é negro, pode porque é japonês, pode porque é português. Então, o que que acontece? Eu listei aqui uma série dos chamados estereótipos ou tipos de velho foda. Imagino que vocês concordem comigo, pelo menos esses 4 realmente são bons arquétipos de velhos foda. Um deles é o mestre das artes marciais. Porque eu não sei por que cargas d'água em tudo quanto é filme de Kung Fu, o cara vai enfrentar o mestre, é a porra de um velho corcunda baixinho bigodudo. É porque é o estereótipo de uma pessoa frágil, que não tem força. Porque vocês botam um cara monstrento, fala, porra, o cara é difícil de enfrentar. Ser um mirradinho pequenininho, velho, e eles falam, ah, dou um pau nesse maninho, velho. Mas aí é que tá, no Kung Fu mesmo, o nosso amigo Cláudio, o Dragão Dourado. Eu já gravei podcast com esse cara. É, grande viado, gosto muito dele. Ele vive sempre no. Tá sempre lá no Nerdópolis. ele, né, ele é lutador de kung fu. Na verdade, eu não tenho nenhum motivo pra ter citado o nome dele. Fora o fato de que ele é um viado, já não sei, já não é bom. Só que ele luta kung fu. Mas ele me ensinou de que o lutador de kung fu, ele pode treinar e treinar, mas ele só vai ficar melhor com o tempo. Então, é fatalmente no filme, pode ser um estereótipo, o velho corcunda, igual a tartaruga lá do Kung Fu Panda, né? Oh, o mestre Oogway, esse é ótimo, cara. Que é, pra mim, um dos melhores mestres de filme de artes marciais. Não, ele só perde pra um outro velho que eu esqueci, inclusive, de botar na lista, que é o mestre Miyagi. Eu acho que ainda que o Oogway é melhor que o Miyagi. Eu acho que ele, infelizmente, assim, não pela animação, eu tô falando mesmo da fodice, da fodacidade. Da fodacidade, do perfil dele. Ele fala muito menos que o Miyagi, mas é muito mais impactante e isso é mais foda, porque é uma animação, né? Sim. Aquela personalidade do Hugo e a tartaruga. Então, assim, sim, nos mestres de artes marciais tem que ser velho, nem sempre precisa ser um corcunda, pode ser só um velho. Né? Igual o do Dragon Ball lá. Mestre Kami. Mestre Kami, que é um velho, só que ele não é corcunda. Ele é musculosão e foda mesmo. Só que até aí tudo bem. Tem que ser velho mesmo na questão da arte marcial. Outro... Fala, Sérgio, fala. Não, tipo, não é só questão da arte marcial, né? Tipo, tudo que você for fazendo com o tempo, teoricamente, o ser humano evoluiria e melhoraria com o tempo, né? Com o tempo você atingiria a excelência. Menos sexo, né? O contrário. Não, cara. Ah, mas existe tabletinhos azuis da felicidade, filho. Então não tem problema, não. Ouve a voz da experiência, ó. Nosso vô. Aham. Sebes, cala a boca. Antes que eu me esqueça. Meu pai, hoje já, infelizmente, já falecido, no alto dos seus 80 e poucos anos, um pouco antes dele morrer, ele vivia falando pra mim que velhice é uma coisa que não precisa se preocupar, porque enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo. Olha aí. Palavras de meu pai. Vê se uma pessoa dessa falaria a mesma coisa pro filho se tivesse 40 anos a menos. Não. Não, né? Não. Meu pai era muito porra louca, cara. Era muito porra louca. Português. Mas engraçado que ele não fazia aquele estereótipo português Manuel da padaria. Ele era como muito... Como era português? Ele era português, porque nasceu em Portugal, corno. Porra. Só o fato dele ter dado a vida à Nerd Master já indica que ele de fato seja português. Tá muito bom. Já é uma prova. Nada como sacanear meu pai na conversa, né? Muito bem. Não, eu tô sacaneando você. É, velho. A mim e o meu pai ao mesmo tempo, né? Muito obrigado. Daqui a pouco seu pai vem assombrar a gravação aí. Daqui a pouco o espelho do meu pai vai puxar teu pé na cama, tá, seu corno? Vai puxar a conexão pra baixo, né? Bom, outro estereótipo também interessante é o velho militar rabugento. O exemplo mais clássico é o Walt, né? O velho sem vergonha do Clint Eastwood no Gran Torino, né, Sebes? Sim, sim. Cara, e sempre que militar aposentado, ele é rabugento. É pressuposto, né? Pré-requisito, né? Tipo, existe um velho militar que não é rabugento? Cara, eu não sei, eu não acho que não. Você falou que você tava falando, será que existe? Não, tentei buscar na minha vaga memória. Eu acho que não. Tá. Pô, você pega General Ross do Hulk, rabugento pra caralho, o Walt do Gran Torino, rabugentaço. Mas aí eu acho que vocês estão confundindo as coisas. Ah. O militar, por si, ele é rabugento. Então. Não, nem todos. O Andrew Connauer, o Robin Williams no Bom Dia Vietnã, ele é militar e não é rabugento. Mas ele acabou de entrar no exército? Ele era das forças especiais, pô. Ah, entendi. Eu não vi esse filme. Ah. Esse filme é muito doido. É muito foda. Nem todo militar é rabugento. Agora, os velhos militares costumam muito ser. Então, eu já não gosto do estereótipo do velho militar. Eu acho que é um dos assim, envolvendo idoso, né? É um dos estereótipos que menos me agrada. Não me chama atenção. Me chama mais atenção o militar estigmatizado. Ele geralmente ele tem uma história a contar mais até do que... Porque assim, as pessoas colocam o idoso veterano de guerra, mas não exploram nada. A não ser que seja um filme uno exclusivamente, né? Mas aí é o velho sentado numa cadeira contando uma história e mostra ele novo. Então é difícil de, né, de explorar o militar aposentado ou o militar com a idade avançada. Boa, boa. É. Outro estereótipo de velho foda da cultura pop, eu coloquei no feminino porque elas costumam ser mais duronas do que as contrapartes masculinas, que é a executiva durona. Eu colocaria aqui executiva da moda, né? Não, nem não necessariamente a da moda, que é, porra, o exemplo mais óbvio é a maluca da Meryl Streep no papel de Miranda Priestley do Diabo Veste Prada, porque, porra, é velha, é durona e é foda. E não, e é um personagem, a Miranda, né? Como diz o Shrek, é como cebolas. Ela tem camadas, tem. Ela tem camadas, então assim, ela é durona. Se você... Muita gente não assiste esse filme por puro preconceito, né? Cara, ela é um personagem, a Miranda Priestley, que ela simplesmente pede pra assistência dela arrumar o livro novo do Harry Potter. Isso na época que o Harry Potter tava fazendo sucesso com os livros. Os livros, né? Não era nos filmes. Os livros. Ah, tá, você quer o quinto livro que saiu agora? Não, eu quero o sexto. Tá, mas a autora nem terminou ainda. Foda-se, eu quero que você me traga o sexto livro porque minhas filhas já leram o quinto e elas querem o sexto. Ah, tá. E ela consegue. E ela consegue. Mas assim, esse personagem vai além, mostra alguns problemas de natureza psicológica, o casamento dela. É que assim... É, o personagem idoso, o Alexandre, ele também ele tem que saber ser... Desculpa, vamos lá, reformular o pensamento. O roteirista tem que saber trabalhar também. Ah, porque sim. O idoso, ele não pode ser só um idoso rabugento porque ele é rabugento, entendeu? Tem um motivo pra ele ser rabugento. É, fora as pessoas que já são filho da puta por natureza, né? Que vão só... Mas até isso, né, Tartal? Tem que ser explicado. Igual a gente falou, um cara que já tem lá o botão do foda-se e vai ficando velho, vai ficando mais... Esse botão vai ficando mais tempo ligado, mas quando o cara vai tratar um roteiro, ele não pode simplesmente colocar o velho foda-se e não dar um motivo. Ele já era assim? Ele foi ficando assim com o tempo? Aconteceu alguma coisa que deixou ele depravado? Ele já era depravado quando era jovem, mas se segurava? É, tem que saber trabalhar o personagem idoso em filme, né? Então essa superficialidade que você citou dos militares rabugentos, o problema então são os roteiristas. Não, não é do personagem, claro. Porque assim, se você olha pra um personagem militar rabugento, como é o do Hulk, né? Como é que é o nome, Alexandre? General Ross. Você olha pra ele e ele é irritado, não só com o Hulk, com a filha dele, e né? Mas o filme é do Hulk, não tem tempo pra mostrar. Ele é irritado com o mundo. É. Mas assim, por quê? Como que... Não é o foco do filme, nem quero isso, né, num filme de super-herói. Mas às vezes fica meio assim, vamos colocar um velho rabugento. Por que que ele é rabugento? Você acaba que não liga pro personagem, porque ele só é rabugento por ser rabugento. Sim, né? Pronto. Mas aí, voltando num personagem que a gente falou, que também mostrou ter muitas camadas, foi o Walt Kowalski, do Gran Torino. O Clint Eastwood. Porque o cara, no começo do filme, era simplesmente sai do meu gramado, filho da puta, apontando uma espingarda no meio da tua cara, mas no fim das contas, ele era uma cebola também, ele tinha lá suas camadas. Sua parte boa. Essa preocupação tem que se ter com o personagem idoso. Quando é um personagem jovem, as pessoas entendem, esse cara é um filho da puta porque ele tá usando droga, um exemplo, né? Tá usando droga, é um beberrão. Quando você assiste... deixa eu me ver aqui. Quando você assiste Superman, fui longe, hein? Você assiste Superman, o Superman, ele tá irritadinho porque o pai dele morreu, coisa recente. Mas e se de repente, vamos viver um mundo aqui, ô Tartal e Alexandre, que as pessoas não conhecem o Superman, né? E aí de repente fazem um filme do Superman Reino do Amanhã. Ninguém vai se importar se ele só ser rabugento. Mas por que esse personagem alienígena que ficou rabugento? Entendeu? É porque a mãe dele se chama Marta. A gente tende a entender mais as motivações do personagem jovem, porque você tá vendo acontecer. A motivação é a mulher que morreu, é o joelho que torceu, é o campeonato que ele perdeu. Quanto velho, o personagem ele já vem pronto, né? Ele tem que estar pronto, ele não vai viver várias situações pra amadurecer e virar o rabugento, ou virar o Boa Praça, ou virar o Engraçaralho. Não, o personagem já tem que chegar na tela pronto. E muitas vezes você não se importa por não ser mostrado como que ele chegou até aquele momento da vida. Até aquela rabugentice. Até aquela rabugentice, ou aquele perfil que ele tem, a Miranda, né? A Miranda é um personagem melhor, porque ela é muito rabugenta, mas os outros personagens não mostram dela. Mas como o filme é focado nela, Alexandre, eles vão contando que ela era assim, que ela já foi maltratada no mundo. E que é o mais interessante nesse filme, que é o Diálogo Veste Prada, que é pelo ponto de vista da menina, da assistente, que entrou no... Na empresa, né? Então, sim, muito bom isso. Ó, tem um outro filme, eu posso citar? Um filme muito bom. Por favor. O Jovem. É, o Senhor Estagiário. Eu não vi esse filme, é legal. Cara, é muito bom. É um filme assim que o final. Sem spoiler, please. Não, é tipo assim, não é o tipo, não chega a ser o final, tipo, você decide, você não sabe. Enfim, você não sabe se ele vai aceitar ou não. O final de tudo, né? O Senhor Estagiário, e é com um velho foda. Deixa eu ver, só lembrar aqui o nome dele. Eu tô puxando aqui na minha mente. Ele é um velho que tem uma pinta, que ele já fez um tubarão também no filme. É, ele fez a voz do tubarão. O Robert De Niro. Já fez um tubarão no Espanta Tubarões. Então, Robert De Niro, além dele ser um ator foda, assistam, né? É um filme muito bom, é com a Anna Hathaway. Aliás, Anna Hathaway, que gosta de trabalhar com velho, né? Que ela também teve no Diabo. Ela também tá no Diabo Veste Prada. Isso. Mesmo. Ela que é estagiária, que eu deixo de... Ela que é estagiária. E aqui ela é a dona da empresa de é um site. É um site de moda. Olha pra você ver. Ela é a dona do site de moda e ele é o estagiário, porque. Só um resumo rápido, sem spoiler. O CEO da empresa. Achou necessário ter idosos no quadro, porque era todo mundo muito jovem. E se eu não me engano, os velhos não estavam comprando no site. Então eles queriam mudar essa visão de que não só tinha jovem no site, contrataram esses estagiários e ele, o Robert De Niro, é o estagiário dela. E ela é a Miranda jovem. Ok. Antes de passarmos pro último estereótipo, a gente. Meu amigo, Alexandre, desculpa. Só vou citar mais um velho, que eu acho foda, que é tão bom quanto a Miranda. O Russell, do Up, Altas Aventuras. Ah, não, o Russell não é um velho, o Russell é um novinho. É o seu Frederiksen. Isso, desculpa, o Frederiksen, que você em 5 minutos de filme você já entende porque ele é rabugento. Em 5 minutos de filme eu choro. Malditos ninjas descascadores de cebola, eles sempre aparecem nos 5 primeiros minutos do Up. Então, assim, é outro velho. Excepcional dublação de Chico Anísio. Dublação, meu Deus. Ah, dublagem do Chico Anísio ficou sensacional, cara. Sensacional. Mas assim, é um dos velhos também que você entende e fica assim: ô, Russo, pai, deixa o saco no cara, meu, deixa ele em paz. Falando em velhos de animações, pronto, agora eu vou falar um negócio que eu tenho certeza que você há de concordar comigo. Max, de Mary e Max, uma amizade diferente. Você considera ele um rabugento? Não, eu considero ele uma pessoa doente. Pra quem não conhece, Mary Max, um filme australiano de 2009, feito com stop motion de massinha. E que filme delicioso, eu cara. Eu posso dizer com segurança, Alexandre, que é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Não só de animação, eu tô falando... Um dos melhores episódios do Pode Animar também. Exatamente. Olha, o link vai estar aqui, o jabá do Pode Animar do Tom Marcos. Cara, eu adorei participar desse episódio, cara. Muito bom. Pode Animar que você encontra agora dentro do Nerdópolis. Exato, né? Exato. Oh, mais jabá. Mais jabá, jabá dentro do jabá. Por isso que eu gosto de participar do Paranerd, embora não me chamem sempre. Ah, vai se tocar. Mas o Max era sensacional, cara. Era um personagem rico, era um personagem tridimensional, e não só porque era feito com massinha, não. O personagem em si não era uma coisa rasa, não era uma coisa plana, era uma coisa fantástica. Ele não é só um melhor animação, ele é um dos melhores filmes de todas as classificações de filmes que eu já assisti na minha vida. Eu inclusive, e minha esposa achamos isso, sabe? Sim. Sim. Muito bom. E eu te agradeço por você ter me apresentado esse filme, porque se não fosse você, eu nem ia saber que esse filme existe. Cara, e eu lembro que o Alexandre, eu falei, Alexandre, vamos gravar sobre Mary Max? É assim, assado, né? Aí ele, vamos, tá aqui no Netflix, né? Você falou, né? Tá aqui no Netflix, eu sempre passo por ele, eu dou uma olhada, mas vamos ver. Quando o Alexandre terminou, ele foi publicamente no Facebook me agradecer por ter feito, ou ele assistiu o filme. Ok, Então, os estereótipos batidos, ainda tem a história dos magos e das bruxas, mas dane-se, deixa isso pra lá. Vamos escolher agora, senhores meus convidados, um velho da ficção e um velho de verdade, um velho real e um velho fictício, que seriam, no caso, os seus velhos favoritos. Vamos começar com Seb Júnior. Qual o seu velho da realidade favorito? Cara, em homenagem aos meninos lá do Falando, velho, eu acho ele foda, o Clint. O Clint Eastwood. O saco dos meninos fala que ele é um velho idiota, mas ele é muito foda. Cara, o engraçado é do Clint Eastwood, mesmo quando ele era novo, ele tinha cara de velho. É verdade. Ele nasceu velho, né? Cara, não, mas o Clint Eastwood no Bom, o Mal e o Feio, que eu nunca vou chamar esse filme de três homens em conflito, nunca vou chamar The Bad, The Good and The Ugly como três homens em conflito, pra mim vai ser sempre o Bom, o Mal e o Feio. Caralho, o Clint Eastwood já tinha aquela cara de mármore dele desde essa época. Cara de mármore. Melhor que ele, só o Pistoleiro Papaco. Não, cara, melhor do que ele só é a homenagem que fizeram pra ele no Rango. Vocês já viram a animação Rango? Rango é doido demais também. Que quando aparece o espírito do oeste, é o Clint Eastwood, porra. É, muito. É, mas é o Clint Eastwood, tá ali, oi. Oi, Clint. É muito foda, caralho, cara, é muito foda. E o mais impressionante na carreira cinematográfica do Clint Eastwood é que ele é tão foda quanto ator. Alguns vão dizer que não tanto, mas problema porque as pessoas têm direito de estar erradas, né? Mas ele se tornou um diretor sensacional, cara. O que é Menina de Ouro, cara? Esse filme é muito bom também. O que é Carta de Hiroshima? Que porra, cara, é muito foda, cara. É muito foda. Concordo? Eu desconheço as obras dele. Não é por desmerecimento, mas eu simplesmente nunca fui atrás. Mas vendo a energia que você está pondo, mas... Alexandre, eu vou assistir... Million Dollar Baby, né? Cara, é quer um exemplo? Só um exemplo. Gran Torino. É. Ok. Vai atrás de Gran Torino, cara. Você não viu Gran Torino, não? Não. Cara, vai atrás de Gran Torino. Gran Torino é sensacional, cara. E é ele dirigindo. Pode. É, ele que dirige. Literalmente, nos dois sentidos. Caralho. Essa é do... Eu não vi o filme, mas entendi a referência. Tá bom, e tu, Marquinho, seu velho favorito da realidade? Da realidade? Vamos lá. Caralho, tem. Eu vou um que não tá na lista. Pode, ué. Vamos lá. O nome é. Cara, eu vou fazer um mistério, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer mistério. É porque ele é um idiota que não sabe falar o nome das pessoas. Ele fala o nome da própria mãe. Não tem problema, eu não sou curioso, não. Não, eu não falei porque ela estava ouvindo. E aí eu falar mal dela, né? Então, assim, eu nunca fui ligado em filmes de ação. Como né? assim? Não, antes do podcast. E a premissa do Nerdópolis é que ele fosse um podcast basicamente sobre filmes de ação. E depois a gente foi evoluindo a ideia, porque a gente percebeu que ia ser muito engessado, né? Mas com isso, o Dudu Cosso, né? Um beijo, Dudu. Beijo no teu coração. É, o Eduardo Cosso, que nesse momento tá se recuperando de uma cirurgia no joelho. Mas saúde e um Genkidama pra você, irmão. É, tá reconstruindo melisco, é isso que fala? Menisco. Menisco. O menisco. Mas tá tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, ele tá em casa. Não pode pôr o pé no chão por 15 dias. Um beijo, Dudu Cosso. Beijo então, também, sim, esse cara, conheço o nome muito bem. É meu parceiro no Nerdópolis. Aí o que acontece? Por conta dele, ele foi me fazendo assistir filmes de ação, conhecendo atores. Um que eu conheci, mas pra mim não fez diferença nenhuma, foi o Steven Seagal, né? Outro que eu me surpreendi foi o Sylvester Stallone. Eu não conhecia Rambo, pra vocês terem uma ideia. Não conhecia, assim, é aquela história, tava passando na TV e eu não via tudo, sabe? Mas assim, eu peguei pra assistir os quatro, e inclusive o quarto filme do Rambo é meu favorito, né? O primeiro e o quarto, que ele já tá velho, por falar em velho, né? Mas um ator que me surpreendeu, Porque é um ator que ele simplesmente, o Alexandre, ele se esforça no papel que ele tá. Nem sempre ele vai bem, sabe? Mas assim, você vê que ele tá se esforçando, ele quer tá ali. Não é igual a maioria dos atores que estão no papel e falam, ah, eu tô aqui só pra ganhar dinheiro, ah, eu tô aqui, foda-se. O De Niro também, assim, ele tá no papel, ele quer tá ali, ele tá representando, ele tá trabalhando. Esse ator faz filmes de ação, mas eu também assisti uma comédia com ele, que ele fez eu e a minha esposa chorar. Igual o Up. Estou falando do senhor Liam Neeson. O pior pai. Que comédia o Liam Neeson fez chorar? Comédia romântica, na verdade. É Simplesmente Amor. Filme fantástico. É muito água com açúcar. Bem água com açúcar. Mas o Liam Neeson vive o papel de um homem que perdeu a esposa e está criando o filho dela, que nem é filho dele. Sabe assim, ele casou com ela, uhum. Ela já tinha um filho, ela morreu e ele ficou com a guarda da criança. E o moleque, bem na parte da adolescência, que precisava da mãe. Só que assim, o filme são vários contos de Natal, né? O do Liam Neeson é um deles. E é um filme fantástico. E ele. A primeira cena dele é ele carregando o caixão da esposa. E eu nunca imaginei que o Liam Neeson pudesse. Eu tô falando assim, pela minha visão preconceituosa de antes, né? Que o Liam Neeson pudesse transmitir alguma emoção, porque só via ele dando porrada nos outros. Então, sim, tá aí um ator que eu me apaixonei, e ele é um Jedi, né? É. E um dos melhores Jedis. Só tem um defeito, ele ter trazido pra dentro dos Jedis a porra do Darth Vader, né? Mas todo mundo tem direito de fazer uma merda na vida. E pra quem pode dizer aí, que idoso. Liam Neeson tem no momento, no alto do seu físico, 63 anos de idade. Não é tão velho assim, mas não, tá valendo. Tá dentro do aceitável. O Alexandre já é velho, a gente considerando. E só contar, ô Tardal, que o Liam Neeson, como diz o Deadpool, ele é um dos piores pais. Implacável. A referência que o Deadpool faz do Liam Neeson. Ah, eu sonhei que era o Liam Neeson, tava um pesadelo, sequestrava minha filha 3 vezes. Eu sonhei que com o Liam Neeson eu sequestrava a filha dele. E por que as pessoas não entendem que o Liam Neeson é um péssimo pai, né? Vive fazendo filme sobre isso. É muito bom. E pra minha escolha de velho da vida real, que eu considero muito foda, o senhor Stan The Man Lee. Cara, depois que ficou velho, é um daqueles que o interruptor apareceu gigante na cabeça dele e ele ligou com tudo, cara. Ele ligou com 220 volts. Você já viu o Tony Stark? Tony Stark. Isso, fica dando spoiler de Guerra Civil. Fica, canalha. Fica. Cara, as participações do Stan Lee nos filmes da Marvel são coisas apaixonantes. Ele já fez o Hefner da Playboy no primeiro filme do Homem-Ferro, cara. Não, o pior é ele falando. O pior, os comentários dele depois. O que você achou de participar do filme do Deadpool, Stan Lee? Eu achei que tinha poucas mulheres peladas. Ele já se. Tá no foda-se. Você sabe o que eu acho? Eu tenho uma teoria de que o Stan Lee, ele não tá lúcido mais. Não tá. Tu quer a prova? Tu quer a prova que ele não tá mais lúcido? É a participação dele no Homem-Aranha 1 ou 2. O do Lagarto é o 1? É o Espetacular Homem-Aranha. É o Espetacular Homem-Aranha. É. Que ele é o velho que cuida da biblioteca da escola, enquanto o Lagarto e o Homem-Aranha estão se batendo no fundo da cena. Ele tá com um fonezão de ouvido, ouvindo música e cagando litros pra briga. Ele sabe o que tá acontecendo. Eu acho que é uma das melhores participações. É a melhor, cara. É, essa aí é do Incrível Hulk, que ele toma suco de Guaraná verde radioativo. Não. Melhor é essa e a do Thor, que ele fala, eu aguento essa bebida aí, no Vingadores. Que ele toma a bebida dos deuses. É verdade. Exatamente. Só que eu acho que ele, assim, quando você vê ele em entrevista, conversando, parece que ele a lucidez o abandonou, de certa forma. Parece que ele não sabe mais o que tá acontecendo. Ele abandonou ou ele nunca teve lúcido? Não, o cara pra poder criar o universo Marvel não pode ser lúcido, não. É, por isso que eu tô perguntando. Às vezes o universo Marvel devorou a mente dele. Eu não tô falando que ele seja senil, sabe? Não. Ele não é senil, ele é louco só, é diferente. Mas parece que é tipo assim, ô Stanley, você vai entrar ali, vai bater no vidro e vai falar, ô Tony Stark. Ele, hã? Você vai entrar no vidro, vai bater, vai, ô Tony Stark, hã? Ô Stanley, presta atenção. Ou ele fala assim, Stanley. Vai, ele bate no vidro, ele falou aquilo na hora. Stanley, vai, faz o que você quiser. Vai ali, né? Véi, vai ali, vai. O Channing Tatum teve que ajudar ele a descer de um palco, porque ele ia se jogar. Quando estavam apresentando o filme do Gambit lá, se não me engano. Ele foi pra beira do palco, aí o Channing Tatum segurou ele e levou ele pra escada. É, eu acho que lustre nunca esteve. A participação do Stan Lee no The Big Bang Theory, cara, que a porra do Sheldon vai até a casa do Stan Lee, bate na porta do Stan Lee pra pedir alguma coisa pra ele e tal coisa. Aí o Stan Lee abre a porta. Ah, não, cara, eu tô de novo, não. Eu tenho borda de restrição contra você, cara. Você não pode mais chegar aqui na porta da minha casa, porra. Só contar que o Sheldon é um personagem que ele coleciona ordens de restrição. dos caras que ele mais admira. Boa, mas também, né? Ai, muito bom, muito bom. Bom, e pra terminar essa conversa, vamos escolher agora nossos velhinhos fictícios favoritos. Seb, manda um. Um velhinho fictício? Vou pegar um aqui da lista que eu gosto pra cacete. Seu Madruga. Como não, o meu Sadruga, né? O meu Sadruga é realmente um velho sábio, né? É dele as mais famosas frases de efeito e gotas de sabedoria já vistas pelo mundo afora, né? Porque o ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. E a vertente mais foda de todas, que é a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. É. Essa é muito boa. Cara, quando chegou Chaves e Chapolin, né, na vida, o Ramon Valdez, que é o seu Madruga, cara, ele era com certeza o ator mais carismático da trupe, cara. Não tinha pra ninguém. Era, porra, dava pra dizer que era uma briga feia de carisma entre ele e o Kiko, Carlos Villagrã, cara. Porra, dava. Não, os dois, quando estavam os dois juntos, Kiko e seu Madruga na cena. Impagável. Caralho, podia estar o resto da equipe inteira na mesma cena que ninguém prestava atenção em ninguém mais. Era Kiko e o seu Madruga. Naquelas famosíssimas cenas do Gentalha, Gentalha, Gentalha. Porra, cara, eu lembro até hoje daquele esmagou a porra da banana na camisa do seu Madruga, aquela porra daquela mancha não saiu nunca mais, cara, que a camisa ficou manchada pro resto do seriado aquilo, inteiro, cara. Orçamento baixo, né? Não, lavar a camisa dava pra ter lavado, não lavaram de propósito mesmo. Sim. Tá bom, Marcos, manda o teu velho fictício aí. Olha, eu poderia escolher um fora da lista só pra sacanear de novo. Não, eu vou escolher um dentro aqui. Inclusive, Alexandre, depois no término, a gente podia só citar os nomes pras pessoas conhecerem quem a gente escolheu, né? Tá. Mas assim, de todos os velhos aqui, tem dois muito fodas pelas camadas, né? De novo, são dois personagens que souberam mostrar pra mim o porquê que eles são daquele jeito. O primeiro é o Mestre Yoda, que mesmo sem precisar de toda a continuação do universo, né? Os filmes que são chamados de novos, a gente já conhecia a fodacidade dele, né? É, mas de todos aqui, assim, um personagem que sempre me surpreende é o Abe. É, o Abe, né? O pai do Homer. Abe Simpson. Só pra voltar uma coisinha rápida no Yoda, o Yoda é o estereótipo do mestre das artes marciais, né? Só que tá aí tu velho, bota mais os poderes Jedi e aí ficou o Yoda. O Abe, pra mim, é um personagem que, assim, ele é aquela história que nós falamos. Ele é um filho da puta, resumindo. É. Ele é um filho da puta, na maioria do tempo. Mas em alguns momentos os roteiristas, eles resolvem nos contar coisas que aconteceram pra ele ficar assim. É, que mostram porque, assim, ele não odeia o Homer. Na maioria faz do tempo parece que ele odeia, né? Mas vai mostrando coisas como a separação dele, a guerra, a amizade que ele perdeu. Cara, e tem episódio tão esdrúxulo que você fala assim, nesse eu não vou aprender nada como o Abe congelado, porque o Homer não queria gastar com ele em casa, né? Mas dizia pro velho, que ele tinha uma doença incurável. Mas ainda mostra um Abe que se importa com o Homer. Em vários momentos da série, o Abe deixou de lado ele, né? Por causa do Homer. Então, assim, é um dos melhores pais em série pra mim. Embora ele apareça pareço o tempo todo desleixado, desligado, retardado. É, o Homer tentou pôr fogo nele uma vez, né? A Marge falou assim: não ponha fogo nessas coisas, Homer. Aí o Abe levanta do meio da tralha, assim. Aí o Homer fala assim: mas o gato pegou, mas ele passou a mão no gato, um negócio assim. Cara, fora o que, o Abe Simpson é um arauto do apocalipse. É só a gente lembrar do Simpsons, o filme, né? Ele simplesmente profetizou tudo que aconteceu naquele. Eu acho que é um dos. Eu acho que é um. Assim, porque o personagem foi mais chato é a Lisa. Mas é o personagem com quem... Cada personagem ali, eu aprendi uma coisa. Por exemplo, a Marge, eu percebi que ela é egoísta. Porque toda vez que o Homer se dá bem em uma coisa, ela diz: você se deu bem numa coisa que eu gostaria de ter feito. Você é o cozinheiro, ou você é o dançarino. É sempre algo que ela queria ter feito, ela nunca fica feliz pelo Homer. Eu acho que a Marge não é egoísta, ela é insegura. E agora o Abe, o único personagem com quem você aprende realmente uma lição, de fato, é com o Abe Abraham J. Simpson, meu personagem fictício, idoso favorito. Tem um episódio que ele mostra, que eu acho muito foda, que mostra como é que ele fica com aquela roupa. Ele mostra como é o meu bom pai, porque o Burns lá fala assim: não, faz isso aqui, você vai... Não, meu, faz o meu filho e tal, não sei o quê. O cachorrinho dele lá que ataca. Que é outro velho filho da puta, é o Sr. Burns, né? É, esse nasceu filho da puta, né? E já nasceu velho também. Mas o Abraham, o Abraham é diferente do Burns. Não, sim, totalmente. Não, o Abraham, o Abe e o Sr. Burns é o exemplo que a gente tem do velho foda... O Abe e o velho foda. É. Eu acho que o Abe daria a vida por qualquer um membro ali dos Simpsons, se certeza, ele pudesse. Com certeza. E o Burns daria a vida de qualquer um. Isso. E falando em velhos fodas, que são exemplos, o meu velho foda favorito desta lista é o General Iro. Ou, pra quem não conhece, o tio Iro, do Avatar, a lenda de Aang. Cara, que personagem delicioso de se assistir no Avatar, cara. Essa série é foda, né, velho? Ah, essa série é foda por si só. Ele é ótimo. Então, eu não gosto desse personagem. Eu acho ele falso. Não falso na montagem. Eu acho ele um personagem falso. Ele é falso. O tio Iro? É. Por quê? Tá louco, maluco. Ele não é o tio do Príncipe do Fogo? É o tio do Príncipe do Fogo e o único cara que tá fazendo sentido naquela porra daquela nação do fogo. Ah, não sei. Eu talvez não tenha chegado no momento da história que ele se torna assim como vocês estão falando. Porque até o momento onde eu tô pergunta, assistindo, então, ele é um puto. Vale aqui uma pergunta. Vale aqui uma pergunta. Você viu o seriado inteiro? Ainda não. Ah, é por isso. Ah, então pronto, é por isso. Porque tem uma hora que você vê quem é realmente o Iro. Uma curiosidade. Foda, tipo Yoda. Ah, sim. Com certeza. Uma curiosidade do General Iro. Vocês sabem quem é o dublador original? Oh, Alexandre, eu não sei. Não sei. Era o Mako. Que era o Makoto Iwamatsu. Eu mesmo não poderia ter dito melhor? Que era nada mais nada menos que, entre outros personagens, aquele velho maluco bruxo do Conan, o Destruidor. Oh, Alexandre, como você obteve essa informação? Eu pesquisei. Não, fala sério. Pública. Cara, esse ator, ele é, antes de mais nada, um ícone. Não, ele é um ícone... Da cinematografia, principalmente chinesa, porque ele era realmente um ator chinês e japonês de mão cheia. Ele filmou uma penca de filmes, tanto no Japão quanto na China, e depois veio para os Estados Unidos, fez seus filmes também. E ele foi tão homenageado que, infelizmente, ele morreu no meio do Avatar, no meio das gravações do seriado do Avatar, ele morreu. Tanto que ele foi substituído depois por outro cara. Para homenagear o ator Mako, o personagem filho do tio Iro, que se vocês não viram esse episódio, aquela Cartas de Ba Sing Se, que quando o tio Iro fica triste porque é o aniversário da morte do filho dele, deram o nome do filho dele de Mako, pra justamente homenagear o ator. É verdade, o filho dele chama Mako mesmo. É muito foda, mas é por causa disso? É por causa disso, é pra homenagear o ator, porque ele já tinha morrido nessa época. Que do caralho. É muito foda, cara, é muito foda. Mas o tio Iro, vamos falar do tio Iro. Marcos, toma vergonha nesta porra desta tua cara e vai assistir o resto do Avatar. Porque vai agora depois, que é 6 horas da manhã você acaba. Isso, depois você vai ver que pro final, pro terceiro livro, o tio Airo vira um personagem foda para caralho. Na minha opinião, ele já era foda desde o início. Não concordo, mas vou... Não, ele fica foda, simplesmente... Alexandre, fica foda. Ele é simplesmente a consciência da porra do Zuko. Então, até... Ele é um grilo falante? Eu acho que ele até... Bom, até onde eu estou vendo, até onde eu vi, ele pra mim ele só é falso. Fica jogando aquele joguinho esquisito. É, não, pra mim até o momento ele só é uma pessoa falsa, assim. Falso no sentido da palavra de falsidade mesmo. Jogar dos dois lados, entendeu? Se você assistisse o seriado inteiro, não, você ia ver que o tio Ayr é... qualquer coisa, menos falso, cara. Não, ele nunca foi falso. Depois daquilo, esse joguinho que você tá falando, isso mais pra frente mostra o que que aconteceu, meio que o porquê dessa toda, dessa falsidade que você tá falando aí. Tá, eu vou terminar, eu tenho que terminar mesmo, mas é, ainda até o momento eu só considero ele falso. Uma cena, se eu não me engano é no segundo livro, Terra, que ele foi preso na cidade lá de Ba Sing Se. Aí ele tá sendo levado pra capital do Reino da Terra, beleza? Durante a época que ele ficou preso, ele ficou malhando ferro, ficou fazendo ginástica, mas enquanto ele tava fazendo lá ginástica e malhando ferro, ele se fazia de bobo, pra galera achar que ele era só um velhinho bobo. Caralho. Isso explica por que ele tava fazendo aqueles exercícios. Isso. A respiração do fogo e tal. Quando ele foi pra caravana, né? Pra ser levado pra capital. Caralho, ele detonou o esquadrão inteiro na porrada. Airo, dragão do oeste. Airo, o último dragão do oeste, cara. É o meu velho favorito de todos os tempos da ficção, cara. É o general Airo. É muito foda, não tem pra ninguém. Menções honrosas, né? Vamos lá. Menções honrosas, a gente falou do Mestre Kami Sennin, do Dragon Ball, sim, do Mestre Sifu e do Mestre Oogway, do Kung Fu Panda. Falamos do estereótipo do velho bigodudo mestre oriental, e não podia ter outro que não, o Pai Mei, né? Mas que isso não tem, né? E a mestra Genkai do Yu Yu Hakusho também é outro exemplo velho do Kung Fu, né? E vários outros. A gente botou, cara, a gente tem uma lista aqui grande. A gente botou a vovó do Piu Piu. Nem sei por que diabos eu botei a vovó do Piu Piu. Ela é foda. Porque ela é foda, ela é espiã. Sim. Ela é espiã. No Looney Tunes, né? No show do Looney Tunes. Não, ela. Quer dizer, é canônico aquilo. Ela falou que ela sempre foi espiã e deixou de ser espiã porque queria ser vovó. A tia May do Peter Parker, a galera... A tia May não, porque ela tá ficando nova. Não, nos filmes da Marvel, a tia May é um caso verdadeiro de Benjamin Botanismo. A partir do momento que o peito dela começa a ficar durinho, ela não é velha mais. É o Peter Parker que vai ficando mais novo a cada filme, e a tia May também vai ficando mais nova a cada filme. É a família Button, né? É. Não é Aranha Parker, Button. Né? Não é mais Parker, não. É Button, né? É porque Parker Button. É que tem Parker Button, né? Quando chega no momento que o Peter pode, de repente, olhar pela fechadura pra ver a tia tomando banho, então o Homem-Aranha perdeu um pouco do sentido. Não, na hora que o Peter Parker chega e fala de referência, você lembra daquele filme velho Império Contra-Ataque? Eu senti vontade de mandar lá merda. Mas é velho. Posso fazer um pequeno adendo aí sobre Guerra Civil? Pequeno, pra gente não se aprofundar no filme, porque eu vou gravar lá no Nerdópolis e eu quero que vocês escutem lá. É o seguinte, eu entendi aquele Homem-Aranha ser tão jovem porque o Homem-Aranha velho ele não iria cair na do Homem de Ferro. Então a única razão que eles, né? A única desculpa que eles encontraram pra que o Homem-Aranha ficasse do lado do Homem de Ferro é que ele fosse jovem e imaturo. Ponto. É, fato. E eu gostei do Homem-Aranha do Guerra Civil. Adorei também. E gostei muito mais da tia May. Muito, muito. O Tony Stark também. Deu vontade de virar pra ela e falar, tia May. Nossa, agora, tá bom. Como é que é o nome do cara que edita? Eu tenho que botar um título. Falar, acho que não. O Studush, quem bota sou eu, ele só tem culpa. Dá vontade de virar pra ela, ô tia. tá, não, aí, chega. Aí. Marco, chega. Ah, tá bom. Ok, criança, jabás finais, vamos às considerações finais e jabás. Marquinhos. Olá. Antes de mais nada, obrigado por você ter participado daqui deste episódio. Eu chamei você porque eu realmente te considero um grande amigo. É, queria... e pelo tempo que você me chamou, realmente eu acredito que não foi por algo que alguém faltou, né? Não, alguém faltou, ele chamou eu. Tá, entendi. Não, foi também não. Não, porque ele falou pra mim, ele falou assim, Marcos, nós vamos gravar falando com a bunda. Eu falei, calma assim. Aí foi que caiu, eu entendi a ideia. É, faça o seu convite para que meus ouvintes do Paranerd visitem aquela birosca do seu Nerdópolis. Bom, muito bem, eu sou do nerdopoli.com.br. É, nós estamos sempre aí na tentativa de organizar as coisas, porque nós podcasters... temos a mania de querer abraçar o mundo com as pernas, né, Nerdmaster? E nem sempre... Diga isso por você, não tenho nada com isso, não. E nem sempre dá certo. Quero deixar linkado aqui um episódio, o primeiro que eu participei do Nerdmaster, que deve fazer 130 anos esse mês, né? Que foi o podcast sobre vícios. Se vira aí pra procurar, né, o Nerdmaster. E ele acha que eu tenho dificuldade de achar meus próprios episódios. E pra cada. É que funciona assim: pra cada 30 que eu chamo o Nerdmaster, ele me chama pra um. Então pode esquecer de mim até, sei lá, o Paranerdia 500. Até o 150. Até o Paranerdia 530, você esquece que eu não vou voltar. Então procure lá Nerdmaster no busca do Nerdópolis. Se você fala assim: eu não quero ver o podcast, eu só ouço o Paranerdia. Então faz assim, vai lá no nerdopoli.com.br, vai lá no busca e procura Alexandre Nerdmaster, que você vai achar uma caralhada de podcast com ele. E, né? E aí você vai se desenvolvendo e ouvindo um negócio melhor aí e deixando de ouvir o Paranerdia consequentemente. Mas essa é a vida, porque unidos cairemos, não tem nada a ver com o tema, eu só queria a guerra civil. E é isso, e a gente ainda tem que gravar, Alexandre Nerdmaster, aquele episódio sobre contos do Cargueiro Negro. Com cerveja. Continua no próximo episódio. É por aí. Sebes, querido Jacu, meu querido rei dos Jacus do Falando com a Bunda, convide meus ouvintes para se arrependerem amplamente. Alexandre, desculpa. Alexandre, desculpa, eu posso fazer um adendo? É um negócio assim, que eu fiquei pensando sobre o site falando com a bunda, né? Quando você, a pessoa tá falando demais, blá, blá, blá, blá, você fala, por exemplo, põe a mão na boca, né? E quando a pessoa tá falando demais com a bunda, você enfia o dedo no cu, é tipo assim... Eu acho que o silêncio já foi a resposta. Tá bom, vamos, né, lá. Mas tudo bem. Fala, Sebes, fala daquela merda. Aquela merda? Então, vão lá visitar o nosso site. A gente não é podcast, a gente é só um bando de gente à toa conversando sobre temas muito relevantes à existência humana. Ou não? Não, são todos relevantes. Todos. Menos o primeiro. E o endereço, porra? Entre 1 e o 30, né? É, entre... Não, é. Tem um é muito ruim, velho. Não ouve ele, não. Os outros podem ouvir que melhora. É, falandocomabunda.com.br. Eu recomendo o episódio 5, que é o Top 5, que foi o primeiro que esses putos me chamam. Ah, você e o Dragão Dourado, né? Eu tenho vergonha até hoje. Eu tenho vergonha até hoje. Muito bom isso. Eu posso fazer uma disputa saudável aqui, ô, meu amigo Sebes? O Falando com a Bunda tem seu último podcast aí sobre quem? O pai. O Nerdopolicast 067 é sobre quem? O pai. Então vá lá, escute os dois podcasts sobre Popeye, né? Do Nerdopolis 67 e o Falando com a Bunda número 30. E agregue conhecimento sobre o personagem, que também é o Alexandre, um velho foda pra caralho. Velho, olha aí, foda. Bom. É, pior que é. Aquele assim, fazendo mais jabá ainda, o episódio número 2 do Falando com a Bunda é muito legal. Sobre a obra do nosso amigo Daniel Rossi. Sim! Super trunfo brucutu. Super trunfo dos brucutus. Que o povo lá copiou. Filha da puta foi remodelar as cartas e falou que eles fizeram. Eu nem sei qual que é o Nerdopoly 2 e também não me importa agora. Com essa, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.